Entrada no ano novo com a orelha extra, no caso da Kitsnet, literalmente. Bom ano a todos. Som para World Sick, os Broken Social Scene, a formação canadiana, o último trabalho, Forgiveness, Rock Records. Orelha extra com Fernando Cabrita. No caso desta mesma emissão, não irá para o ar na Rádio UFSCar no Brasil, mas sim em Portugal, na Kitsnet, como dissemos, wix.com/kitsnet/radio e também na RUC 107.9, RUC.pt, RUA 102.7, RUA.pt e Rádio Castrense 93.0, RadioCastrense.net. Primeiros sons com os Broken Social Scene e também uma compilação que abrange 3 décadas da música feita na Alemanha, ou de música feita na Alemanha, e como não poderia deixar de ser, com temas de bandas já históricas como os Can, New ou Cluster, que marcaram um certo período da criação musical desse país, mas onde podemos encontrar outras grandes referências como os Die Krups, Die Todd Stories, ou os mais conhecidos Einstürzen Neubauten, entre outros. Double CD, edição da francesa Leçon du Maquis, e fiquem lá com esta senhora que possivelmente muitos de vocês conhecerão. This is again Radio Yerevan. Saudosa Nina Hagen. This is Radio Yerevan. My name is Hans Ivanovich Hagen, and this is the news. I was born in Texas. Ooh la la la dee. Oh, my mama's found. Und wir waren sehr arm. My brother was a soldier. By the war in Vietnam. Shit. My uncle is a spy in the Soviet Union. Big secret. Oh, oh, oh. No, no, nobody understands except you, I hope. Und deines Tages sind wir frei, einfach frei. Da compilação CD duplo Berlin Wall of Sound 6189, a inesquecível Nina Hagen com o velhinho Bonnie and Shishaks, e destaca ainda para um outro tema, um grupo menos conhecido, Agitation Free com Rucksters. Thank you. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. And now... Bindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. I am in Perda, running puppified out of my body in a holy wood, not noticing a giant Buddha's foot right in front of a kukai ad on a sign stating, do drugs or drugs will do you. I'm a pariah, a notion of total war grows slowly in my mind, but it's still in its infancy. Kindly waiting in a shadowy romantic throat, told my originators all this would occur in various parts. This is first, I've got a third, and a fourth, and a fifth, and a sixth. What about all tarrying parts? I'm waiting. Still waiting and counting and counting with my hands on my lips, drowning out, chanting. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. I am still the protagonist. Still I am still the protagonist. I am still the protagonist. On the 31st, I will. I am in Perda. I'm a pariah. I am in Perda. I'm a pariah. I'm waiting. I'm waiting. I'm waiting. I'm waiting. I'm waiting. Uma compilação, esta é disponível no sítio da internet Dogmazic, com sede em França. No caso, ouvimos Angel, mais nosso conhecido por aqui como assinando Angel and the Hidden Tracks, o tema In Perda, e vamos escutar ainda outros, Velutz Prinzip, com Chemische Rausch, tudo projetos que por aqui habitualmente lançam os trabalhos através de net labels. Thank you. so weit entwickelt, dass dein Geschlecht dich ruft und treibt, dann werden nur Maschinen da sein für deine Lust. Disponibilizada na internet pelo sítio francês Dogmasic. E para continuar nesta que é ainda a primeira parte de Orelha Extra, um projeto que está na frente do boletão da recuperação do funk e também da soul music desde há uns anos atrás, desde a altura que lançaram o primeiro single em vinil, Porkchop. Último trabalho, saído no último trimestre do ano passado na italiana Record Kicks, uma editora que vai começar nos próximos tempos a ter mais destaque por aqui, são os Diplomats of Solid Sound. It would get this bad. You were out and I was all that money you had. This investment, everything you say. Boy, you should have kept it safe and placed your bets on me. Now the chips are down, house will back your bet. You don't have to run away, no, no. Things, they will get better as long as we're together. That's the promise of a brand new day. Yourself dry. Every time it rains, river gonna get high. Just when you think you can't hold no more, dump his banks and knock upon your door. Exciting the lightning, nighttime so frightening. You don't have to run away, no. Weather will be better as long as we're together. That's the promise of a brand new day. Promise of a brand new day. Take my hand, won't you come with me? Take my hand, I promise you we'll see. Gonna get better when we work together. Gonna get better when we work together. Gonna get better when we work together. Gonna get better when we work together. Baby, don't you run away. That's the promise of a brand new day. Promise of a brand new day. Promise of a Brand New Day é mais um tema retirado do último trabalho da banda liderada por Doug Robertson, os Diplomats of Solid Sound. What goes around comes around. You've seen the face before the dawn begins. preocupação destes tempos modernos não se faz só de funk ou soul, como o caso dos Diplomats of Solid Sound. Há quem vá ainda lá mais atrás, como por exemplo buscar o psicodelismo, que mete, imaginem, à mistura até a flauta transversal. É o caso destes norte-americanos Moss, é mais um trabalho, uma cassete, melhor diríamos, que nos dá já por aqui habitual Burger Records. Chama-se High, simplesmente, e os temas rodados foram Wool Gathering e Edge Creeper Moss. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. Sadunal Bayati nasceu em Bagdad, onde adquiriu a sua formação musical, principalmente em canto, treinando a voz através da recitação Quranic, onde é pedida uma extraordinária precisão para chegar aos tons corretos e onde é necessária excelente articulação das palavras. Foi depois para os Estados Unidos para estudar teatro, tendo aprendido tão bem a tocar alaúde nessa altura, mas foi através do canto que mais se notabilizou em atuações na América do Norte. Gravações discográficas esta, que de seguida por aqui rodamos, é a única que se conhece, editada em 1973, com temas do próprio Sadunal Bayati, chama-se Songs of Iraq. Thank you. دیدهانی دهانی ترانی از هم نیل مرشایان آیا أريد أضرب وجهه جو ارتاح قلابي يوم 14 تموت ما ظل شي على بالي وجبهم جوار تاحق اللاقي أريد صدري وجبهم وجوا ارتاح قلابي يوم 14 تموز ما ضل شي على بالي اسمعي حديثي والجوم على الدار اسمعي حديثي والجوم على الدار وقر الدار قول الآه تحني قلبنا أريد أضرب وجبهم جو ارتاح قلاقي أريد أضرب وجبهم جو ارتاح قلاقي. Para quem está interessado, o disco está disponível em CD no sítio da internet do músico iraquiano a viver há muitos anos nos Estados Unidos da América, Sadun al-Bayati. Chama-se Songs of Iraq. Ficou Gypsy One. Can't you see how let the man go? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. E uma bela surpresa, este norte-americano John Roberts, All's Music da Melhor, no álbum Glass Eights. Este já por aqui tinha soado, Navy Blue, e depois um outro, Dedicated. Thank you. final desta primeira parte de Orelha Extra com Fernando Cabrita, com o excelente Glass Age de John Roberts, Navy Blue e Dedicated, e talvez ainda depois Steve Mason. Thank you.

temas dos australianos de Melbourne, The Ancients, no seu último trabalho, Tu, Sunday Evening e tudo eles no arranque desta segunda e última parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, para prosseguir o regresso dos históricos Swans de Michael Jara, My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky, desta vez My Birth. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. E pela última vez, desde há algumas semanas que andamos à volta com este disco e dizíamos pela última vez, soa por aqui Opium War Radio Play, assinado Zina Parkins. The center of the universe is in the heart of a cow. spirit, flow, rise, shoot like tributaries, galaxies, mountains, heat and speed, fears. Hide and claws, ground to dust, last. Bones are immortal, teeth and jaws, chewed words, spit out silence. Center of a cow is the heart of the universe. April 19th, 1896, from the battlefield. Dearest wife, we're so hungry that we have to eat grass like cows. We have to poke holes in the mud or drink water from the holes. We have no shoes, but we're happy. We have horses and machetes. We sleep during the day and we go out at night. We catch the Spaniards by surprise. We slash their throats in the dark. We set fire to their tents. We steal their rifles. We don't eat their food because they're dirty. They spit in the soup. They never wash. They have smelly feet. We're going to crush them. Viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre. What are you doing here? I like how clearly you pronounce each word when you read. They spit in the soup. They have smelly feet. Are my feet smelly? What do you want? I want to know why you dislike me so much. I neither like you nor dislike you. I never think about you. You knew I was listening to you. No, I didn't. Then why were you reading aloud? To hear my father's voice. Do you miss him? He's dead. How can I miss him? Some people miss the dead. I don't. Me neither. We're not alike, you and I. Yes, we are. Go away. If you were my wife, I'm not. I'm going to close my eyes. What for? There's something I want to tell you with my eyes shut. Tell me. April 19th, 1896. From the battlefield. Dearest wife, we're so hungry that we have to eat grass like cows. We have to poke holes in the mud and drink water from the holes. We have no shoes, but we're happy. We have horses and machetes. We sleep during the day and we go out at night. We catch the Spaniards by surprise. We slash their throats in the dark. We set fire to their tents. We steal their rifles. We don't eat their food because they're dirty. They spit in the soup. They never wash. They have smelly feet. We're going to crush them. Thank you. There's no one there, Manuel. Go to bed. You're going to wake up the neighbors. The police will come. I'll have to put you away. Última vez, pelo menos em tempos longos que virão, porque ouvimos de Butcher Shop, Dawn, Amelia is Alone, She Sings Her Thoughts About the Universe, The Bedroom, That Evening, Mariana Reads a Letter Sent by Her Father to Her Mother in 1896, Louis Listen Behind the Door, e The Parlor, That Night, Manuel Crouches Naked on the Window Ledge, Amelia begs him to go to bed. Retirados da peça radiofónica Opium War, assinada pelo menos a música por Zina Parkins e mais alguns colegas da cena nova-iorquina, e o texto pela cubana Ana Maria Simó. Excelente último fenômeno. This is a play that takes place in a freezer. Count your blessings, it's far removed from your group of peers, from your circle.

Or am I? Sua Alteza Real King Sunny AD, finalmente o regresso em CD duplo, Baba Motunde, desta vez Babalun Son Bobo, e esperemos que os rumores não se confirmem. Há por aí quem diga que este foi o último trabalho para os The Clientele, o EP Minotaur, ou melhor, Minotaur. Raindrops falling on my shoulder, play me like a violin. Nightmares rising in the alleys, nothing here is what it seems. Sua carreira, há outros que, apesar de já terem alguns anos por aí a darem excelentes espetáculos, finalmente sai o disco físico, pelo menos, já que dizíamos, tinham tido uma outra edição através da net label You're Not Stealing Record. São os portugueses Nobody's Business, o álbum It's Everybody's Business Now. Feel lonely as an olive in a dry. Nobody's Business não são como a maior parte das bandas que hoje por aí há, fazem uns temas em casa e editam-nos logo em disco. Eles têm uma longa rodagem ao vivo, excelentes músicos, com a fantástica voz de Pedro Paes. Finalmente o álbum, poderemos considerá-lo o primeiro, chama-se It's Everybody's Business Now, e o tema foi Blues for the Month of June. It's time. Jeunesse, a recriarem as canções de Joel Gibb e dos seus Hidden Cameras no EP Hydrogenesse vs The Hidden Cameras, o tema If Falls To Me. E ao final das 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita via Rádio UFSCar 95.3 FM, radio.ufscar.br, à sexta-feira à noite no Brasil a partir das 23 horas e depois em Portugal, de sexta para sábado, Rádio Online Kitsnet, wix.com/kitsnet/rádio, Rádio Universidade de Coimbra 107.9 RUC.pt, Rádio Universitária do Algarve 102.7 RUA.pt e Rádio Castrense 93.0 radiocastrense.net. Mais tarde surgem sempre os podcasts e os alinhamentos do que por aqui vai acontecendo em termos sonoros em orelhaextra.com. As despedidas vão ficar a cargo dos suíços Orquestre Tubo e São Marcel Duchamp, o tema Olivier Darrel, o álbum é homónimo. Tchau, bom ano para todos. Baby, May I sit close to you? Well, you know, baby, you've got amazing blue eyes. And I think that's the first time I see them here, right? Oh, I can see your knees right here, so please just hold on a minute. Hey, can I offer you something? Well, you know, baby, I've never seen someone like you here, so please, would you stay here? Your eyes are amazing. Did you have any operations or something like this? And, well, I already forgot, but what's your name again? Oh, Susie, what a cute name. Susie, amazing Susie, so please, would you just open the arms and just take me strongly like this? Amazing Susie, have you ever felt something like that? Oh, yeah, that's great, like this. Oh, Susie, amazing beauty. I've never seen someone like you here, so please come to my word. I'm gonna show you flowers and birds and miracles. Do you wanna come and play with me? Sweetheart, come on.